tentação. Bora, Érica! E a filha do Jesus tá no berço hoje. Já sei. Amiga Patrícia também, o Augusto. Patrão Ed, né, Jesus? Toda a família aqui presente no Pureza. Bora, Érica! Olhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Olha, tio, show. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Edilson, recordando as músicas que fizeram sucesso aqui no Águia Saudade. Bora, Leila, ela e o Fábio Bala com a gente, meu irmão. E a família da Valor, bora, Xerá. Bora, volte. Bora, Lady. A Verdane, Daniele. Sempre com a gente, considerado Edilson. Beijo no coração, meu irmão. Opa! DJ Edilson, o DJ que faz a diferença. Eita porra! Uhul! É que eu já sei. Já sei do jeito que eu vou ficar. Que disso, Águia Saudade, maluco do Pureja. Cara, realmente é uma satisfação muito grande ver essa maloca entupida de gente. Nosso muito obrigado, cara, a todos vocês aqui no Pureza, compartilhando junto comigo mais um ano essa trajetória muito grande. Só tenho a agradecer ao nosso pai, nosso arquiteto do universo. Obrigado, meu Deus. Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. O DJ que faz a diferença. Tão difícil pra explicar. Uhul! Tenho feito nuvem numa ventania. Boa saudade por isso. Chega de paixão, tarde de verão. E aí, meu irmão? Chovia. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz. Fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele. Meu patrão Red Spitbull, xerife da saudade. Ele é patrão Lúcia aqui no Pureza. Meu amigo Touro. Ele é Mônica. Marisa Carnes. Nosso patrocínio oficial. Rajada de vento em beijos turbulentos. Seduzir. Também o Marinaldo, a fofinha. Navegar. A minha amiga Madalena. Minha patroa Tereza. E o tio Pureza. Orvalho de amor. Inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Navegar teu sol, pode assim, Edilson. Regar teu sentimento. Bora, Rubens! Orvalho de amor. Inverno de paixão. Amigo Dalberto, sucro de amor. Prima, aqui no Pureza. Bora que a gente tá ao vivo, meu irmão. Bora curtir a saudade, vai. DJ Edilson, o DJ que faz a diferença. Uhul! relaxou meus nervos. Saudade! Senti-me nar na pele. Bora, volte! Tirar de leve. Meu patrão Xará, Xará. Ó, Xará. Revirei teus fãs. Ó, Leite. Os Lígio Yacht Clube. Pago e viril. O amigo Dorival, sua esposa com a gente. Dorival. Beijo no coração, meu irmão. Você é seguro de amor. Valeu! Navegar teus sonhos. Regar teus sentimentos. Meu patriarca, o Pete de amor. Meu irmão, de tá na área. De pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira. Uhul! De paixão. Amor de primavera. Amigo Pinduca. A todos nós aqui. Nosso muito obrigado, Maraline. Antônio Imperial. Agora a comitiva no Pureza. Hoje no aniversário do Edilson. Só tenho a agradecer, cara. Pega de leite, é doido o pai dela, né? Pensamento, yeah, yeah. O DJ que faz a diferença. DJ Edilson. Eita porra. De paixão. Bora, saudade! Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém? Ó, Tubarão! Pra me amar. E aí, muita onda, Edilson! O tempo já passou, a chuva terminou, e nosso amor. Bora, Roberto! Acabou. O Barão tá chegando juntinho, juntinho, meu irmão. Tudo a equipe nós do balde, tá doido? A partir de hoje em bora, Carlos, bora, Vanessa. Também a dona, socorro. Meu patrão Tubarão, também ela lá. Alec e a Márcia. Aqui com o Edilson, valeu. Que culpa tenho eu de você ser assim tão ruim? Também o baixinho, o Pitbull e a Val. Para mim. Carinhos seus que você prometeu, eu esperei, você não me deu. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Amigo Dias também, Kátia, toda a comitiva aí da cremação, cara, chega junto no Pureza, um abraço a vocês, cara, vamos pegar reposto com a gente aí do setor do Pit, beijo no coração, aí da fila do Paulinho, pode um DJ Edilson. Amigos da 14 de março, chega junto com a gente, bora, Muju! Vossilene, ô Denise! Vem o padrão seu Zé, a Kátia, meu tio Val, meu amigo Lúcio, a Josiane, sua esposa, Patera Calpite, a Rose, seu esposo. Valeu, meu irmão, alô, Vanessa! Beijo, minha filha! Bora, Miquel! Bem, a Fernandinha! E a Jaque Inocente! Ferme, ferme, soltanto ferme, al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. La la la la. Xi Record, Xi, Xi, Xi. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu. Ô Kelly, ô Kelly, ô Kelly, com seu jeitinho lindo todos conquistou. E este rosto de anjo que traduz o amor. Ô Kelly, ô Kelly, você é pra mim um pedaço de mim. Ô Kelly, ô Kelly, Deus te proteja e te conserve sempre assim. Ô Kelly, ô Kelly, você é pra mim um pedaço de mim. Ô Kelly, ô Kelly, Deus te proteja e te conserve sempre. Boa, Tubarão! Família nós no balde com a gente, valeu! Nossa saudade, cara! A gente recordando pra você que não por esse Edilson, Águia Saudade. E é muita onda. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu. Ô Kelly, ô Kelly, ô Kelly, com seu jeitinho lindo todos conquistam. Bora, Michele, também o seu com a gente. Ô menino, você te impede. Bora, Jaque, Fernandinha, valeu. Ô Kelly, para hoje, Kelly, seu grande amor. Kelly, você é pra mim um pedaço. Minha amiga Leila, o Fábio Bala, família palmeirense. Kelly, oh, oh, oh, Kelly. Uhul! Boa saudade, Edilson. Tempo bom, vem recordar, vamos lá, vamos lá. Hoje eu me recordo com saudade do lugar bonito onde eu nasci, dos momentos de felicidade. Patroa, gosta pra cima o negócio, né? Eu esqueci. Lembro sempre do nosso passado, dos momentos lindos que vivi. E hoje nós estamos tão distantes, mas eu nunca te esqueci. Meu amigo chinês, chega junto com a gente hoje aqui no Pureza. O cara que ontem tava de berço e arrebentou no Sport Bar, meu irmão. Hoje tá com a gente aqui na Ilha do Cumbu. Somando junto com o DJ Dilson do Águia Saudade. Meu Dilson, Ginei. DJ Dilson, Águia Saudade. E Ginei do Rei Globão. Cara que arrebenta no Guamá. Meu bem, volta logo, vem correr. Cara considerado, pode crer. Acaba com essa triste solidão. Mata a saudade do meu peito e faz feliz meu coração. Ele só Índia Paraguaia. Como é a caixa, tio Val? Grande Ananideu, meu irmão, chegando junto. Saudade. Rompendo fronteiras pra curtir Málaga do Pureza. Edilson, dos momentos, meu Raquel, você, meu patrão Rubens, beijo no coração, meu irmão. Esqueci. Pode crer. Lembro sempre do nosso passado, dos momentos lindos que vi. Alô, DJ Edilson, mete ficha, meu DJ. Nunca te esqueci. O amigo Pedro do Gomar e toda a comitiva. Saudade. Saudade! Saudade de chorar. Meu amigo Xerá. Cara que comanda na Fera da Cremação. Às vezes não. E aí, amigo Walter, rei do açaí. Também a Dani, Dani Ed, aí do Porto da Palha, e a Leide do Bar da Boa. Para como tinha o amigo Zeca, beijo no coração. A saudade e a nossa amiga aí do Açaí, aí do Porto da Palha. Beijo, minha filha. O DJ que faz a diferença. Quanto tempo? Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, o amigo Joel, o senhor Adalberto, hoje aqui na ilha com o Edilson, pode crer, meu irmão. Moramos, aqui com o Edilson do Águia Saudade e o Dinei do Globo. Minhas forças se acabando. Nosso Senhor está me chamando. Nosso Senhor está me chamando. Cara, e quando o nosso arquiteto do universo chama, não tem jeito, cara. Chegou a hora, é muita honra. Bora saudade, bora recordar. Senhor, e as emoções estão começando por esse. Vai rolar hoje de tudo aqui, meu irmão. Olha, Lúcio, você e sua esposa, a Josiane. Beijo no coração, meu irmão. Uhul! Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse. Estão ornando a ladeira e a planície. E eu já não quero nada. Sinto a vida já findando. Senhor Deus, assim o diz. Lá pro céu está me chamando. DJ Edilson. Edilson, ai que saudade. E aqui no Pureza, na Ilha do Cumbu. Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E você dengosa dizendo que sim. Me olhava nos olhos sorrindo pra mim. Corria pra casa pra me arrumar, sonhando provar o teu beijo. Ficava esperando a hora chegar, morrendo de amor e desejo. O filme era triste sem ter você, e eu nunca ficava em teus braços. Aquela canção me fez perceber, você vive em tudo que faço. DJ Edilson. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez. Águia saudade. Águia da saudade. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Bora, Fábio Bala. Beijo a Leila, meu irmão. Família palmeirense da Valor. Apareceu, e tudo pra nós. Xerife da Saudade, Regis Pitbull. Aquela Ele é a patroa Lúcia. Pela comitiva, bora Touro. O amigo Touro e a Mônica. A Marisa Carnes com a gente. Também o Pedro, da Secretaria de Justiça aqui no Pureza. Bora Pedro! Toda a equipe, nós no balde. Todo mundo junto e misturado, meu irmão, pode crer. Você outra vez me disse. Amigo Moju do Morcegão. E a Denise. E a Silene, como é que é? Fazia mil planos na minha ilusão. Querendo você para sempre. DJ Edilson. Eu deixo marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. Mas aí, mulher. No baile você nunca apareceu. Não deu certo. Aquela canção. Boa, xará. O rei da feira na cremação tá comigo. O beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. Aquele beijo que te dei. Amigo Mike, sua esposa Andréia. E o seu amigo Robinho aqui no Pureza. Vamos lá. Não chore, se eu não fui bom pra você. Juro que foi sem querer. Eu não queria magoar. Perdoa. Saudade no Pureza. Estou tocando no comecinho, como é que é? Se eu não fui bom pra você. Juro que foi sem querer. Eu não queria magoar. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Esqueça tudo que aconteceu. Você é minha, eu sou teu. Você não pode negar. Não pode. Tudo terminar assim. Meu amigo Paixandu aqui no Pureza. Pode crer, meu irmão. Que eu não vou conseguir apagar. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Tenho saudade, amigo Alberto. E o mundo. Vamos o Pai Sandu com a gente, valeu. Você sair da. Era do Remo, como é que é? Fique certa, vai ser o meu fim. Chega de esperar, já não dá mais pra ser. É o poderoso Águia! Tanto amor em mim. Opa! Você foi o mundo pra mim. DJ, se você sair da som, minha vida. Saudade. Bora, Edilson, como é que é? Já faz muito tempo que ela partiu. Não é chão. Eu lembrei do dia que você falou que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. A águia da saudade. Meu Augusto também, a Patrícia aí do Porto Rapaz com a gente. Meu patrão Denise, aqui no Pureza. Velho Jesus, valeu. Como é que é? E aniversariante, Érica! Hoje com a gente! Bora, Érica! Que eu era seu mundo, tudo pra você. Opa! Foi tão lindo! Saudade! Não esqueci! Bora, Edilson! Estamos juntos, mas volto àquele assunto. Será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. Frígida! Você diz que é frígida, mas não me deixa fulminar. Teu corpo e minha cama, você me engana. Frígida, este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. Saudade no Pureza. Que disso já dando pra você curtir. Bora, meu Júlio do Morcegão, como é que é? Top do Gã. Há algum tempo estamos juntos, mas voltando àquele assunto. Será que hoje dá? Eu sempre vi. Ai, Vanessa, chega junto aí, minha filha. Só se for agora. Vamos lá. Cidade. Deixe de lado a vaidade. Poxa, vem, vamos nos amar. Bora, voltei! Frígida, você me diz que a é comigo, Jack, também é Dani, Daniel. Mas não. Olha, comitivo do Porto da Palha. Cabecinha, meu irmão. Se foi chip, não me lembro. Bora, cabecinha! Frígida, este teu papo já não. O homem é papão, meu irmão. Vem, é muita honra com este melodrama. Opa! Bora, Elias, da minha caixa. Tá na comitiva com a gente. Bora, Zé Pinitra. Pinitra na área. Vem dizer pra mim, quero te escutar. Como é que é? Sua voz macia, doce como lá. Bora, Adalberto! E aí, grande amor? Um sorriso lindo para me dizer. Cara, música gostosa. Te toca pra você curtir. Bora, Muju! Bora, Morcegão! Sente o teu prazer. Bora, menino Inocentes! Então vem, vai, vai! Então vem, como passarinho, vem me dar carinho, quero te amar. A 16 Edilson, doce mel, oh, doce mel, escuta o que eu te falo. Comitivo com a gente. Equipe é nós no balde. Vem me dar carinho, quero te amar. Doce mel, escuta o que eu te falo. Vem ficar do lado dos carinhos meus. Sua voz macia, doce como um lar. Teu sorriso lindo para me dizer que meu coração sente o teu prazer. Então vem como um passarinho. Cara, nossa saudade de pureza. Quero te amar, doce mel. É isso, eu tenho que agradecer. Escuto amigos aqui no Pureza, na Ilha do Cubu. Vamos lá. Saudade. Saudade, Valério com Edilson. A gente toca assim. Como é que é? É isso que eu falo, cara. Temos que aproveitar os momentos, porque depois que morre, cara, já era. No caixão não tem gaveta, nem garagem, meu irmão. Bora curtir essa que é onda. Que não há mais tempo a perder com você. Isso que eu falo, bora aproveitar os momentos. E o amor é apenas mais um sentimento. É, meu irmão, pode crer. Todo jogo a vida para. Cara, pode construir um império, mas tudo fica aqui nessa terra. Aproveitar os momentos. Então, meu irmão, bora curtir. Bora aproveitar a amizade, os amigos, a família. E o amor de Deus, que é mais importante em cima de tudo, viu? Vamos aproveitar isso que é importante. Deus sobre todas as coisas. Isso que é legal, isso que é bom. Que a paz esteja com vocês. Obrigado, meu Deus. Deus. O que se puder fazer e deixar tudo aqui. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Seu Pedro, cara, meu vizinho. Lá na cremação, agora no Gomar. Que não há mais. Aí, Pedro! Agora é o Pedro do restaurante. Pode crer. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todos jogam a vida para resolver. Bora, Rose. Aproveitar os momentos. Ela, a Fernandinha, também o José. A Miquede, a Lúcia. Valeu, meu irmão. Galera, aqui no Pureza. Curtindo a nossa saudade. Xerife da Saudade, Regis Pitbull. Ele é a patroa Lúcia. Bora, Pitbull! O que se puder fazer. Opa! Batilson. Bora, ladrão! Bora, volte! Ele e o Ceará! Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha atenção. E com carinho aos poucos me cita. Eu não resisto sua tentação. Você invade meu mundo. Você me invade, mulher. Me dá tempo para pensar. Bora, Antônio Imperial! Ele e toda a comitiva. Segunda-feira tem a ressaca do Pureza, Edilson. Na terça tem Edilson e convidados. Nessa semana é o meu amigo Tia Ednei, que chega junto comigo na terça-feira aqui no Pureza. Você é demais pro meu coração. Ah, direto. Você é demais pro meu coração. E com carinho aos poucos me cita, eu não resisto sua tentação. Você invade meu mundo, não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundo, em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Saudade, bora Edilson! Bora Pureza! Como é que é? Porque na minha vida tudo está tão triste. Até o amor que havia em você para mim não mais existe. Eu vivo a chorar e a lamentar, sofrendo tanto. E para disfarçar o sofrimento, Bom Marinho e Pitbull e a patroa Val só no caqueado. Volte, meu amor. Meu amigo Lúcio, sua esposa Josiane aqui no Pureza. Meu irmão, beijo no coração, valeu. Eu preciso do seu carinho. Volte, meu amor. Eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor. Eu preciso do seu carinho pra viver. Aonde está você? Quem te tens agora? Meu patrão Márcio do Diabelo com a gente. Pra que sempre apoie nosso trabalho, nosso muito obrigado. Valeu, Márcio! Você foi a maior inspiração. Meu patrão Márcio, cara considerado, meu irmão. Bora, Pitbull! E ele é a patroa Lúcia, valeu! Minha querida, volte, meu amor. Eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor. Eu preciso. Opa! Volte, meu amor. A sua diversão está aqui. Sozinho. Meu patrão Elias, toda a comitiva aí do Águia Saudade com a gente. Também a Raquel e o Rubens. Aí do Porto da Palha, valeu. E a primeira vez aqui no Pureza, hein? Como é que é, Dilson? Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram meu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama. Quando isso chega. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Meu amigo Pedro da Secretaria de Justiça com a gente. Meu nome é o seu Zé, meu irmão. A família de Anandeu, a Jaque, isto a Fernandinha, é a menina Inocentes, também a Rosa, seu grande amor. Aí do Guamá. Eu quero que eu mereço ter, se for capaz. Primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto. uma visão de louco. Cedil, senhor. Sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você. Olá, Piduca! Olá, comitiva, meu irmão, pode crer. Você do Porto da Pá de Peixe, amigo Dorival. Ele é sua esposa aqui, aqui. Coração, dizendo que. Também é Lela e o Fábio Bala. Valeira, Lela e o Fábio. Família palmeirense. Às vezes chama meu nome. Meu irmão, Wagner, saudade. Conhecida até para o Pebas, meu irmão, pode crer. Isto é louco. O maninho Jefferson tá por lá. Ele curte no YouTube. Nossos sucessos, pode crer. Eu quero que eu mereço ter. Se isso for capaz, isto é loucura demais. Edilson! Meu patrão, sou Ribamar! O rei do ovo tá na área! Eu queria saber por que aquele gato me manda recado. Fala, Edilson! Ele é bobo, o quê? Não sabe que ele quer como namorado. E na sala de aula, só quero todo mundo pra me provocar. Meu amigo Rony, o Banha! Coração de osso tá na área. Pega minha irmã, muita onda. Nosso amigo xerife da saudade, Regis Pitbull. O amigo Toro, Marisa Carnes. Ele é Mônica Pitbull. E a minha patroa, Lúcia. E a Ana Lúcia com a gente. Junto e misturado. O amigo Rubens e a Raquel. Beijo no coração, valeu. Bora, Dias. Beleza, a Caixa. As Liso e Ache Clube. Também a Caixa. E o tio Val. Pra você, que na minha língua nunca. Eu, você, da baby boy. Opa! Amigo Igor, o Emerson. Aqui com a gente, vamos curtir, vamos lá. Vamos lá. Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Nossa história de amor. Destino escreveu. Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Existe amor verdadeiro entre você e eu. Uma troca de olhar e tudo aconteceu. Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Nossa história de amor, o destino escreveu. não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Mas aí, como é que é? Existe amor verdadeiro entre você e eu. Uma troca de olhar e tudo aconteceu. Nosso amor é diferente. Nos amamos pra valer. Quem escreveu nossa história já sabia o que ia acontecer. Seria assim: você nascer pra mim, eu pra você. Saudade, meu irmão. Aqui no Pureza de Suaga, saudade. Te toca pra você. Pra você, você. A gente já se amava. Nossa história de amor, o destino é... Saudade, saudade! Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Olha aqui, Vanessa Júnior. Aí, Vanessa. De amor, recebe o Júnior aí. Entre você e eu, uma troca de olhar e tudo aconteceu. Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Nossa história de amor, o destino escreveu. Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Existe amor verdadeiro entre você e eu. Bora, Antônio Imperial, toda comitiva, como é que é? Uma troca de olhar e tudo aconteceu. O Júnior e a Ariane aqui no Pureza. Nosso amor é diferente. Nos amamos pra valer. Sabia o que ia acontecer. Seria assim: você nascer pra mim, eu pra você. A gente já se amava. Águia Saudade. Águia Saudade. Amor, o destino escreveu. Bora cheirar, bora volte. Desde o Açaí. Desde o Chequinha, meu irmão, bora Zeca. Sou simplesmente um cara. Valente, pra Dona Ovo. Existe amor. Bora Dona Ovo, cadê seu pintinho? Ei, ei. Marcos de Saudade. Uma troca de olho. Aqui no Pureza. E tudo aconteceu. O amigo Pedro do Gomar. O amor é o homem do restaurante. Nos amamos pra valer. Também Denise e amigo Jesus. Um abraço no coração, toda a comitiva. E os familiares. Bora, Patrícia. Sabia. Você, meu amigo Augusto. Toda a galera curtindo. O amigo Dorival, esposa. Seria. Curtir a saudade, como é que é? Ó, Dorival. O amigo Touro da Marisa Carnes. Regis Pitbull. E a patroa Lúcia. Você foi embora e me deixou assim, sem saber. Equipe é nós no balde, tá doido? Me perdi em prantos e recordação, que estarão comigo a me destruir, me tirando sono e me dando a dor. Bota Daniele. Vou telefonar pra lhe dizer. Vai disso chegar junto e dizer assim, ó. Que nada tem sentido. Vai, Vanessa. Pra dizer que te amo. Meu amigo Lúcio, ele e sua esposa Josiane, amigos dos Jurunas, cara que faz parte do nosso ciclo de amizade, né? Estou aqui a lhe esperar. Deixou assim, sem saber do tempo, sem saber de mim. Me perdi em tantos e recordação. Que estará. Meu patrão Pitbull! Me destruiu. É a dona Lúcia e o meu patrão Márcio do Diabela. Meu patrão Márcio! Telefonar pra lhe dizer, enfim, que nada tem sentido sem o seu amor. Pra dizer que te amo, pra dizer. Ainda estou aqui pra dizer que te amo, pra dizer que ainda estou. Saudade, cara, é assim, ó. Vamos lá. Bora mais uma, família. Preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz meu bem, onde foi que errei? É de assim, Edilson. Diz meu filho. Se fiz algo errado, diz. Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. Viver sem você. E eu? Eu não consigo. Viver sem você. Eu não consigo. Xananananananananana. Xananana. E antes de assistir, minha mulher, como é que é a volta? A tua volta é incerta. Bora, Índia, Paraguai. Mas deixarei a porta aberta. Aí quando o Dinei chegar. E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Águia Saudade. Águia Saudade. DJ Edilson. Saudade. A tua volta é incerta. Mas eu, mulher. Mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar, eu vou me dividir. Boa xeré, bora, volte! Tamo junto! Eu não consigo viver sem você. Eu não consigo. É o poderoso Águia! Sacudindo, balançando, estremecendo a galera! Onde dará, mulher? O meu grande amor, que foi pra bem longe e não mais voltou. E eu fiquei só da tristeza. Eu já segui o meu coração. tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. Boa saudade, direi! Eu já guardei. O cara que chegou junto, somou com a gente. E o cara arrebenta, meu irmão. Deus, eu agradeço realmente a todos vocês hoje aqui no Pureza. Valeu, família, saudade! A gente quis, me espera. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Tomou todas ontem, né? Vem ser feliz. E a Índia Paraguaia? Tudo que a gente quis nos espera. Opa! Onde andará? Águia Saudade. O meu grande amor. Amigo Dorival, sua esposa no Pureza. Valeira. Era o Fábio Bala, tá na área. E eu fiquei só na tristeza. Eu já segui o meu coração. Meu amigo Maico, também Andréia, então, e o seu irmão Robinho. Todo mundo aqui no circuito. Hoje é o aniversário do Edilson. Valeu, família, nosso muito obrigado. Edilson Diney. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir meus desejos. Volta, meu bem. Como é que é saudade? Bora! Bora recordar, meu irmão, que tá valendo! Bora pra cima, Dinê! Hoje é domingo, dia bom. Hoje é domingo, papai. Céu azul. Oh, coisa boa! Sol brilhou na praia, vou curtir verão. Bom, bom. Amigo Elias do Gomar, cara que mora em próxima quadra da prefeita, chega junto com a gente, ele e toda a comitiva. Valeu, Elias! Céu como a calda de um pavão. Que verão, que verão. Eu traz a menina, traz um bom bombom. Toma um chope, traz um papo legal. Muitos amigos pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu transo a menina, transo com o bombom. Aí, Vanessa, chega junto aí com o Luiz. Legal. Aí, Vanessa. Muitos amigos. Com a cerveja pro seu mozinho, Luiz. Chega junto aí, maninho. De mar, isso é tão natural. Hoje é domingo, dia bom. Céu azul, sol brilhou na praia. Amigo Zeca, meu irmão, toda a comitiva. Bora, volte! Você é o Ceará. Ela é considerado Edilson. Ele é Daniele. Também. Bronzeou. Leite. E os Lígios e Ache Clube, valeu. Com a calda de um pavão. Vai, Marinaldo. Serão. Chega junto aqui com o Elias. Alô, Marinaldo. Traz a menina, traz um bom homem bom. Tomando chope, traz um papo legal. Opa! Boa saudade! Gente representando aqui no Pureza! Bora, meu irmão, bora curtir! Bora dançar! Dedinhos tocando um som pra se apaixonar! Como é que é? Que bonitos olhos tem meu patrão Machico, rei da farinha aí no Porto da Palha. Bora, Machico. Rostinho, que bonitos olhos tem. Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. minha íntima, minha carinhosa, beija teu. É de Cedilson. Lábios queria, beija teus lábios queria, minha íntima dengosa, e dizer que linda rosa. Quando teus olhos me falavam que me amava eternamente, que me amava eternamente, quando teus olhos me anunciavam, meu amor me enganava quando eu estava ausente. Vamos, André Dias, da frente de São Brás com a gente. Bora, Dias! Meu amor me enganava, minha índia carinhosa, beija teu. Ai, Vanessa, uma cerveja pro Luiz aí. Lábios queria, beija teus lábios queria, minha índia tendosa, e dizer-te minha linda rosa, tu és linda e feiticeira, tu és linda e feiticeira, minha índia dengosa, mas eu te amo. Opa! Recordando as músicas que fizeram sucesso aqui no Águia Saudade. Para mais uma, família. Eu só preciso esta noite ficar ao seu lado e sentir o meu corpo abraçado, te beijar e também ser beijado. Mas é... Quero viver nesta noite momentos de paz, de amor, ternura e carinho, muito mais, nada mais, muito. Boa, Lúcio, boa, Josiane, bora dançar, meu irmão. Quero no silêncio da noite fazer meus apelos, contar meu segredo, desafogar meus desejos sem sentir medo. Quero andar pela noite olhando as estrelas com você ao meu lado. Eu só preciso esta noite ser seu namorado. Eu só preciso esta noite ser seu namorado. Pois esta noite estou só e sem alegria, e você bem que podia me ajudar a expulsar a tristeza. Meu amigo Fábio e toda a equipe do Botafogo. Bem que uma... Valeu, Fábio! Vale uma vida, só depende de como é vivida com você. Meu amigo Fábio com Roginho Moraes, pode crer. Também o Fábio Bala, ele é Leila, aqui no Pureza. Beijo no coração, meu irmão. Mas com você ao meu lado, eu quero. Eu só preciso esta noite ser seu namorado. Águia Saudade. Só preciso esta noite ser seu namorado. Eu só preciso esta noite ser seu namorado. Saudade do Pureza. Bora mais uma, vai. Bora, equipe, é nós no balde, bota o barulho. Você foi minha noite, meu dia, de repente virou fantasia. Não passou de uma ilusão. Me guiou num caminho incerto, afastou a tristeza de perto e conquistou meu coração. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem ter esse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar jamais. Sinto agora uma angústia imensa, um vazio sem sua presença. Vem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta, pode entrar nessa casa deserta que eu estou a te esperar. Você foi o meu erro perfeito, me usou sem ter esse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Mas eu sei que o tempo é que dirá, de um dia você vai pra mim voltar, me pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Saudade de Pai Diego, Adinei. Tem meu peito. Olá, família, chegando junto, amigo Walter, também Daniele. Meu patrão Xará, Leite. Pai do Bar da Boa. Pode entrar. A Fernandinha. Casa deserta. A Michele. A Jaque Família Inocentes. Meu patrão Seu Zé. Você foi o tio Val. A Kátia. Todo mundo junto e misturado hoje no Pureza. Depois de amar, se foi pra mim. Pai Diego demais, meu irmão. Bora, Valdir! Mas eu sei que o tempo é que dirá. Um dia você vai pra mim voltar, me pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Um dia você vai pra mim voltar, me pedindo pra te perdoar. Cara, e quando a gente toca saudade, eu te pego valendo. Olha, Edilson! Passeará. Bora, família! Isso aqui é Águia Saudade. Um som pra se apaixonar. Lilian, deu solinhos verdinhos, falam carinho. Pode assim, Leila. Prometem amor. E o Fábio Bala chega junto depois e completa. Amar-te para mim é vida, enfim. Olha só, Fábio Bala, Leila, Dorival, sua esposa. Minha irmã, muita honra. Me amar tanto assim. Pode crer, vai, Dorival. Te peço que não me deixes mais. Se me deixar, sou capaz. Capaz de morrer, Lilian, para mim és o mundo, um amor tão profundo, ninguém jamais te dará.